muito tempo atrás morreu em uma cruz. E toda a treva dissipou, resplandecendo a luz. Ressuscitou e viva está. E viva está, ressuscitou e viva está. Depois de ter ressuscitado, o céu me voltou. E hoje vive dentro de nós, mostrando quanto amor. Ressuscitou e viva está. E viva está, ressuscitou e viva está. Naquela cruz, quem deveria estar seria eu. Por mais que eu tente, não entendo quanto ele sofreu. Por isso agora quero dar-lhe todo o meu amor. Sua vida entregou por mim, tão grande pecador. Ressuscitou e viva está. E viva está, ressuscitou e viva está. E viva está, ressuscitou e viva está. E viva está, naquela que escondeu. Por mais que eu tente, não entendo quanto ele sofreu. Por isso agora quero dar-lhe todo o meu amor. Sua vida entregou por mim, tão grande pecador. Ressuscitou e viva está. E viva está, ressuscitou e viva.